Então, aquilo que a gente estava falando de manhã, né? Nós paramos lá em Gálatas 5, 16 e 17, foi esse o último texto que a gente falou, né? Isso. Ok? Vamos orar antes da gente tentar concluir ainda. Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Tua Palavra é o alimento do nosso espírito, da nossa mente, da nossa alma. É a única coisa que tem o poder de forjar o nosso caráter, de formar em nós a Tua imagem e a Tua semelhança, Senhor. Nós queremos ser parecidos contigo, Senhor Jesus. Queremos ser parecidos contigo. Cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém. Abram as suas Bíblias em 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo 5. Sete e nove. Sete até o versículo 9. Primeira Pedro 5, 7 a 9. Diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Dando continuidade, então, geralmente quando a gente passa por qualquer tipo de conflito, luta, crise, sei lá mais o que a gente pode dizer acerca da caminhada com Deus, a gente sempre tem uma tendência a achar que nós somos os únicos que passam por determinadas situações, né? Então, geralmente a gente pensa assim, pelo menos eu pensava assim, né, que eu era o único cara que tinha dificuldades em algumas áreas da minha vida, ou que uma pequena parte tinha. E de repente você começa a lidar com pessoas todos os dias e, né, e discipular pessoas, ou você começa a caminhar com pessoas, como eu, por exemplo, caminho com outros pastores, e você começa a perceber que a dimensão desse conflito, desse sofrimento, dessa luta diária em ser cristão, é uma realidade de todos, todos. Eu sempre achei assim que um cara que manifestava de alguma forma mais milagres na vida dele, de uma forma mais evidente, ou um cara que tivesse talvez um ministério mais bem sucedido do que o meu, eu sempre tive a tendência de achar que esse cara não passa pelas mesmas lutas que eu. Né? Que o negócio é comigo. E talvez a razão de eu não ter alcançado algumas outras coisas na minha vida seja por causa desses conflitos. E você começa a descobrir que o segredo, na verdade, está em quem consegue resistir a essas questões. Né? Sempre quando eu converso com pessoas que estão passando alguma dificuldade, assim, eu tenho que aconselhá-la dizendo alguma coisa, pessoas querem ouvir alguma coisa. Então, olha, Pipo, estou passando por isso, por isso, por isso. É uma determinada situação. Por exemplo, homem, quando vem falar para mim que está passando por uma tentação no trabalho, na escola, né? Olha, tem uma piriguete lá que está dando mole, né? E aí, o que, que eu faço numa situação como essa, né? Os caras ligam para mim para... Não, por isso, você quer que eu te fale o quê? Pega? Acho que a esperança é essa, né? Quer que eu fale o quê? Mas eu não consigo, né? Eu não consigo, eu sou fraco, alguma coisa desse tipo. E uma das coisas que eu sempre falo para eles, assim, nessas conversas, é que o que me diferencia dele nessa situação é só uma questão chamada escolha, que eu escolho não fazer. Agora, passar por situações como essa, todos nós passamos. Todos nós lidamos com situações como essa. Né? Homens em certas áreas, mulheres em certas áreas. Cada um na sua área. Algumas vezes as mulheres adentram no mundo dos homens e passam as mesmas provações que os homens. E às vezes você vê que homens adentram a realidade do mundo feminino e passam pelas mesmas situações que elas. Então, o homem sempre tem mais luta na sua sexualidade do que a mulher. Isso é praxe. Isso é lei. Que o homem sempre enfrentará mais lutas na sua sexualidade do que a mulher. E a mulher sempre enfrentará mais lutas no seu emocional do que os homens. Isso é lei. Não significa que, às vezes, um invade o universo do outro. Então, em determinadas situações, você vê uma mulher sofrendo com a sua sexualidade também como um homem. E você vê homem adentrando no universo feminino e sofrendo com as suas emoções. Né? Você vê isso. Homens que são mais sensíveis. Ele é o lado feminino do casamento. Né? Ele é o que liga, Pipe, minha esposa é muito grossa, me trata muito mal. Né? Ele que é a menininha em casa. E às vezes é o contrário. Né? Fecha aquela janela ali, por favor. E às vezes é o contrário, né? É a mulher que passa por essa situação que o homem tem passado. Então, o que diferencia aí? O que faz a diferenciação, segundo aquilo que Pedro está falando? O que Pedro está falando? Que todos nós temos um inimigo que está ao nosso derredor, né? Um inimigo que está ao nosso derredor. Como um leão pronto a nos devorar. Não é isso que o texto está dizendo? Não é isso? Mas uma coisa que Paulo está falando ali, olha só. Resistam-lhe. Resistam-lhe. Às vezes as pessoas querem uma oração mágica. Querem que o Pipe vá lá, né? Impõe as mãos lá no indivíduo lá. Coloca a mão lá. Ó, bicho, sai dele. Sai dele, tentação. Nunca mais você vai ser tentado nas suas emoções, na sua sexualidade, nas questões ligadas às tentações da sua vida. Né? Nunca mais você vai ter tentação pelos teus vícios. Né? Querem essa oração mágica, poderosa, né? Que a gente vai lá e impõe as mãos, cai raio do céu, assim, né? Uma áurea surge ali, dois anjos aparecem ali, um do lado esquerdo, do lado direito, né? E tudo aquilo ali, ele sente um arrepio e pronto, tá solucionado o problema. Está solucionado o problema. E a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia, quando ela fala, ela está falando, a única coisa que Pedro está dizendo assim, é isso. Resistam-lhe. Resistindo a quem? A quem que Pedro está falando aqui? Para você resistir. Oi? A piriguete? Resista a piriguete. Acho que nós vamos contemporaneizar o texto. Estejam alertas e vigiem. As piriguetes, as inimigas de vocês, homens, andam ao redor como leoas, rugindo e procurando a quem possa devorar. Devorar. Estejam alertas e vigiem, mulheres. Os homens, os inimigos de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então essa é uma realidade, né? Você está aí. Aí Pedro vem e fala uma única coisa. Resistam. Resistam-lhe por quê? Resistam-lhe permanecendo firmes aonde? Na fé. Firmes na fé. Porque saibam que os irmãos que vocês têm, todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Os mesmos. Exatamente os mesmos. Crente só muda de endereço. E os problemas só mudam de endereço. Mas são sempre os mesmos. Alguns com nomes diferentes. Mas cada um de nós enfrentamos lutas diárias, constantes, incessantes na nossa vida. Diária. Todos os dias. Problemas no casamento, nos relacionamentos, nos ajustes nas relações, problemas no trabalho, né? Às vezes, se você é patrão, com um funcionário. Se você é funcionário, com o teu chefe ou com outros funcionários. Em todo local que você está enfrentando luta. E o diabo anda ao derredor, procurando para quem possa devorar. E Pedro vem e fala, resistam. Sabendo que, em todo o mundo, os mesmos outros irmãos como vocês estão enfrentando as mesmas lutas, os mesmos sofrimentos. O que isso traz para mim e para você? Por que Pedro fala isso para mim e para você? O que isso causa em mim e em você quando a gente tem a consciência de que outros no mundo todo estão passando pelas mesmas lutas? Às vezes não fica o mundo todo, porque às vezes fica uma coisa muito distante, mas olha para quem está ao seu lado aí. Esse indivíduo que está ao seu lado aí passa pelas mesmas lutas, provações, sofrimentos que você passa, as mesmas. A gente vive no mesmo mundo, a gente tem a mesma realidade cultural de um país, né, onde a gente vê desgraça e sofrimento o tempo todo. Não é verdade? Por que Pedro está falando isso? Por que vocês acham isso? Sabendo disso, o que isso causa na minha vida? Amém. Diego. Ixi. Quer pregar aqui, cara? Isso. Então, bravo, bravo. Então, dentro disso que a Amanda falou, essa questão da identificação, de que você não está sozinho, né? Porque a gente tem a tendência de olhar para o problema e pensar que somente nós passamos por problemas. Então, geralmente, a esposa vai olhar para o marido e vai dizer assim, que cagada que eu fiz na minha vida, né, cara? Ela fala assim, que eu fui fazer com a minha vida? Onde eu fui amarrar o meu bode? Né? E os maridos, muitas vezes, também olham para as esposas e falam as mesmas coisas, né? Onde eu fui amarrar o meu bode? Né? E a gente tem a tendência de achar que o nosso casamento é o pior que pode existir. Né? E que o casamento do Pipe e da Kátia é perfeito, o casamento da Rose e do Maurício é perfeito, o casamento de outros ali dentro é tudo perfeito, só o meu que tem problema. Só o meu que tem problema. Então, quando você descobre que o casamento do Pipe não é perfeito, o casamento da Rose e do Maurício não é perfeito, né, você descobre então que há uma realidade, que todos nós estamos lutando para quê? Para permanecer juntos até o fim. Porque é uma luta constante. É uma escolha diária. Todos os dias eu tomo na minha vida a escolha de permanecer com ela para o resto da minha vida. E lutar por ela para o resto da minha vida. Todos os dias eu tomo essa luta para a minha vida. Então, e entra dentro disso que o Diego falou. Que quando você percebe que todos passam por lutas e dificuldades, você não precisa mais caminhar com máscaras. Você não precisa mais caminhar com máscaras. Porque aqui dentro, pelo menos dessa igreja, dessa realidade que a gente vivencia, a gente tem a liberdade de, pelo menos, ser quem nós somos. Ninguém que está fingindo ser uma coisa que não é. Não é certo? Ninguém que está fingindo ser uma coisa que não é. Eu vim de uma igreja histórica onde a palavra pecado não era mencionada. Era pecado se falar de pecado. Entendeu? Você não podia falar da palavra. Você não podia compartilhar os teus segredos, as tuas lutas, as tuas dificuldades. Você não podia abrir o seu coração para ninguém. Ai de você se você abrisse o seu coração para ninguém. Então todo mundo tinha as mesmas dificuldades, mas ninguém compartilhava isso com ninguém. Ninguém orava pelo outro. Era aquele cofre, aquela coisa fechada. Não se pode falar de pecado dentro da igreja. Todo mundo ali veste uma carapuça de santificação, de santidade, e a coisa caminha nesses moldes. Então, dentro disso aí, essa questão da identificação, a identificação. Então, Paulo chega e fala assim, galera, acorde para a vida, você não está sozinho nessa. Não fique chorando. Porque tem gente que chega para mim e fala assim, ah, Pipe, você não está na minha pele. Não é você que está casado com a minha esposa. Eu falei assim, é, não é você que está casado com a minha. Assim como também, você não sabe o que é estar na pele da Kátia. Me aguentar todo dia. Exatamente isso. Exatamente isso. O galardão da Kátia é grande. 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, o versículo 13. Agora nós vamos falar a respeito dessa cara de pau gospel evangélica que a gente assume para a nossa vida. Relacionado a tudo e qualquer coisa que eu e você fazemos na nossa vida. Olha o que Paulo vai dizer lá no versículo 13. Não sobreveio, vou repetir, não sobreveio a vocês tentação que não fosse o quê? Comum aos homens. Eu vou repetir. Não veio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. Que não fosse comum aos homens. Que não fosse comum aos homens. Ou seja, o que que Paulo está falando? Meu irmãozinho, você não é especial. Você não é o cara que é mais tentado no mundo. Você não é o cara que só com você que as piriguetes aparecem na área. Não é só você que passa por essas dificuldades. O que Paulo está falando é que todos os homens sofrem as mesmas coisas em comum. Todos. E aqui ele está falando homem, não apenas homem no sentido masculino da coisa, mas de uma maneira abrangente. E em questão de humanidade, então ele fala assim: e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ou seja, o que isso significa? Significa que se eu sou tentado em alguma área da minha vida e eu cedo a essa tentação, Deus tem alguma coisa a ver com isso, no sentido, está vendo? Deus me deu uma tentação maior do que aquela que eu poderia suportar. Porque eu já ouvi gente falando isso. Não, Pipe, mas essa aí, se você estivesse no meu lugar, você também tinha. Foi demais, a tentação, Deus pisou na bola de alguma forma. Então, todo pecado, aí a gente, tratando de questão de carnalidade, de frutos da carne, todo o pecado que eu e você cometemos não veio sobre mim e nem sobre você, nenhum tipo de pecado que eu e você não poderíamos ter dito não, ter resistido a ele. E se nós resistimos a ele, se nós não resistimos e cedemos a ele, o que isso significa? Que você o quê? Que você quis aquilo ali. Aquilo ali não teve domínio sobre você. Aquilo ali não foi mais poderoso que você. Porque Deus não permite que venha sobre a tua vida algo que você não possa dizer não. Ou seja, toda vez que um cristão passa por algum tipo de tentação, ele vivencia na realidade o Éden naquele momento. É como se Deus colocasse ele ali no Éden de novo, diante do fruto do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E naquele momento você tem a escolha de ir para o bem ou ir para a vida. Para o bem ou para o mal ou ir para a vida. Então toda tentação que eu e você passamos e cedemos, nós estamos abraçando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós estamos abraçando uma escolha que Deus tinha dado a mim e você todo o poder para dizer não, e nós não dizemos. Ou eu estou falando, estou inventando alguma coisa, ou estou apenas lendo o que está aqui? E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, saída tem. Está com o namorado em casa. Namorado vai no, quer ir no quartinho, quer desligar a luz, tem sempre uma janela para pular. Tem sempre um chute nos coquinhos que o fará aquietar. Tem sempre. É, tem sempre. Tem sempre, ó, vou contar para o Pipe que vai solucionar. Né? Agora, se é uma mulher que tá, planta monoreia também. É. Dá-lhe um bolacha. Ok? Alguém não entendeu? Alguém tem dúvida quanto a isso? Alguém aqui não entendeu que todos nós aqui somos um bando de safados sem vergonhas e pecamos porque nós queremos pecar e que Deus não tem nada a ver com isso? Porque todo o escape para dizer não para tudo aquilo que a gente peca, Ele já nos providenciou, já nos deu. Que toda a caca que eu faço, toda a escolha errada que eu faço porque eu quero fazer e Deus não tem nada a ver com isso. Porque tem gente que vai falar, por que que Deus deixou? Mas Deus não deixou, meu amigo. Deus te deu o escape, Deus abriu a porta lá e saia correndo por lá. E eu não fui. E eu optei pelo lado contrário. Vamos abrir em Filipenses 4. Filipenses 4, o versículo 13. Diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Repita comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece? O Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. No contexto ali é bem interessante, porque Paulo está falando ali, ó, se você ler um pouquinho antes. Ele, lá no versículo 10, deixa eu ver aqui. Versículo 11, desculpa. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Geralmente, igrejas neopentecostais têm uma tendência a fazer uso desse texto de uma maneira assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Então é o seguinte, cara, eu ganho R$1.000 por mês, mas eu vou comprar, vou entrar num aluguel de R$2.000 por mês, porque tudo posso naquele que me fortalece. E Deus vai providenciar R$2.000 para mim pagar de aluguel por mês. Entendeu? Só que não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando o seguinte: tudo posso é quando você está na tua casa e aquele dia não tem nada para comer, não ser feijão e arroz. E você olha para aquilo e você fala assim: tudo posso naquele que me fortalece, porque eu aprendi a ser grato em tudo. A viver todos os tipos de realidades. Quando você tem fartura, tudo posso naquele que me fortalece. Quando não tenho nada, tudo posso naquele que me fortalece. Quando tenho saúde, tudo posso naquele que me fortalece. Quando estou doente, tudo posso naquele que me fortalece. É isso que o texto está falando. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, definitivamente, o que Paulo está dizendo para mim e para você é que não tem nada que você vai passar na sua vida que você não possa suportar em Cristo. Vou repetir. Paulo está dizendo que não tem nada, absolutamente nada, que você vai passar na sua vida que você não possa suportar. Porque tudo você pode naquele que te fortalece. Isso tem uma outra conotação ou não tem? Tem outro sentido ou não? Ou é a mesma coisa? Entenderam? Então, quando você está passando pelas suas crises, suas dificuldades, suas lutas, e você tem a tendência a olhar somente para si mesmo e achar que o mundo todo é bonitinho, mas só você que é uma lagarta, que todo mundo é borboleta e só você é uma lagarta, né? Olhe para isso. Olhe para aquilo que Paulo está falando para mim e para você. Deus está dizendo para mim e para você, você pode todas as coisas nele. Você pode passar no deserto, nos vales da vida, nas montanhas da vida. Você pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro. Você pode ter tudo e não ter nada. Tudo você pode nele, porque ele é a tua fortaleza. Amém? Vamos abrir também lá em Efésios novamente, no capítulo 1. Lá nos versículos 19 até o versículo 23. Esse aqui a gente já leu de manhã, né? Ou não? Não? Efésios 1, 19 a 23. Não, a gente não leu ele, não. Vamos ler ele, então. Diz assim, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos... Ah, não, a gente leu ontem, né? Foi a pregação de ontem que eu trabalhei ele, né? E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Vocês lembram que ontem, quando eu falei desse texto, eu falei acerca daquilo que Jesus falou um pouco antes dele ir para Jerusalém. Ele fala assim, agora chegou o tempo do príncipe deste mundo ser julgado. Leia comigo lá em João 12. Era João 12, o que mesmo que eu tinha falado? 12, 19, né? Não. É, não. Ih! Era João 6, João 6, 11, né? 16, 11. Certeza? Não, não é 16. Não é esse texto, não. Era 12 mesmo. 12, 23? É 12:31. Isso mesmo, desculpa. João 12:31. João 12:31 diz assim: chegou a hora que Jesus está falando. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso quem? O príncipe deste mundo. Quem foi expulso? O príncipe deste mundo está sendo expulso. E aí começa um novo reinado em Cristo Jesus. Amém? Vamos abrir lá em Efésios 6, no versículo 10. Não vou ficar muito em cima desse Efésios 1, 19, porque a gente já falou bastante sobre isso ontem. Mas eu quero ir lá para Efésios 6, 10. Estão gostando de manusear bastante a Bíblia aí? Na minha já está tudo solto as páginas aqui, ó. É uma benção. 6, 10. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Depois, lá em 1 Timóteo 1, 1 Timóteo 1, 5. Desculpa, 1:7. Sei lá, acho que anotei errado a referência aqui. Não é esse texto aqui, não. Não é esse texto, não. Marquei errado aqui. Pulam ele, vamos lá para Romanos 6. É a idade. Se a Bíblia dependesse de mim como escriba, estava lascada. Será que é 2 Timóteo 1:7? Só vou conferir para... Karma, estou conferindo. Isso. Obrigado, Jô. É 2 Timóteo 1:7. Aliás, é 2 Timóteo 1:7. Diz assim, 2 Timóteo 1:7: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Repita comigo: Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Então, covardes não têm o Espírito de Deus, porque o Espírito que Deus nos deu não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Certo? Então, resista em nome de Jesus. Quem tem horas aí? 15 para as 10? Voltemos lá em Efésios capítulo 4. Falei para vocês que... Eu menti em algum momento? Não, né? Eu falei para vocês que eu ia manusear bastante a Bíblia, né? Então, até aqui estou cumprindo a minha palavra. Quando eu falo, eu cumpro. Nem que eu fique inventando versículo aqui, mas vocês vão ter que ficar abrindo a Bíblia aí igual. Isso. Efésios 4, versículo 30. 4, 30. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como é que você entristece o Espírito Santo? As obras da carne? Segura aí, doutora Kátia. Desobedecendo, que mais? Ouvindo música do mundo, que mais? Escutando Ozzy? Pagode? Leia um versículo posterior, no 31. Então, Paulo diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aí ele fala: livrem-se do quê? Da amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam o quê? Bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, como é que você entristece o Espírito Santo de Deus? Amargura. Gente amarga, aquela amargura, sabe? Nada está bom. A vida sempre está amarga. Tudo tem gosto de azedo, de jiló. Está aí, ó. Isso é, por isso que você... Não falei que não é bom. Falei que a pessoa que tem o gosto de amargura na boca, né? Está sempre com limão, chupando limão, parece, né? Está com aquela cara feia, né? Amargura. Não conhecem gente assim? Que é amargo. Oi? Fica tipo o Lincoln quando dá risada assim, sabe? Bonito. Então, gritaria, calúnia, né? Maldade mesmo, né? Então, Paulo está falando assim: não ofenda o Espírito Santo que habita em você, dando lugar para essas coisas na sua vida. Não ofenda. Se Paulo fala não ofenda, às vezes eu fico, a minha luta, assim, às vezes nessas discussões teológicas que eu tenho, é com esses tipos de teólogos fixistas. Quando eu falo fixista, nem sei se o termo que se adota é esse. Mas o que é um teólogo fixista? É um teólogo que parece que Deus é um ser que está ali, conhecedor de todas as coisas, que de fato é, cuja soberania é exercida sobre todas as coisas, como de fato é. Mas, de alguma forma, isso não condiz com isso daqui. Porque se todas as coisas acontecem conforme esse querer estático de Deus, onde Deus não tem reação, né? Deus é aquele autista ali, né? Não tem reação para com a vida de uma maneira comum. Deus é aquele ser que está ali. Aí você vê Paulo falando assim: galera, não ofenda o Espírito Santo de Deus que está em você. Não ofenda. Sabe, quando eu e você fazemos as opções pelo pecado, o que eu e você estamos fazendo é ofendendo o Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente calunia, quando a gente fala mal do próximo, quando a gente exerce na nossa vida os frutos da carne, o que a gente está fazendo é ofendendo aquele que habita na nossa vida. Ofendendo. É como se todos os dias... Imagina, aí que entra a questão da relação, né, do relacionamento. Por que a Bíblia compara muito o casamento com essa relação com Deus, né? Porque é como se é um casal que está vivendo ali e você vive pisando na bola todo dia, ofendendo a tua esposa ou teu marido, todo dia ali, fazendo coisas que ofendem. E nós fazemos a mesma coisa com o Espírito Santo, o tempo todo. Lá em 1 Tessalonicenses fala uma coisa muito interessante também. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Lá no versículo 19. Olha a forma sábia como eu e você temos que caminhar dentro da fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O versículo 19. Diz assim: não apaguem o Espírito. Não tratem com... desculpa, é só 19, né? Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Na linguagem de hoje? Tem outras versões que falam alguma coisa diferente? Não extingais. Não extingam. What? What is this? Então, não apaguem o Espírito. E olha só o que ele fala em seguida no versículo 20. Ó. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. É possível, então, eu apagar o Espírito Santo na minha vida? Quando a gente está falando de apagar o Espírito Santo, a gente não está falando de perder a salvação. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Mas é você viver um tipo de salvação em que o Espírito Santo se apaga na sua vida. Lembra que eu falei do cara que começa a caminhada com Deus na cheio do fogo, né? E a tendência seria com que ele se tornasse mais parecido com Cristo, e o que acontece? Ele está aqui, ele vai se desfigurando, vai perdendo o perfume, a imagem, semelhança e tal. E uma das coisas que pode acontecer é isso, você extinguir o Espírito Santo na sua vida. Eu tinha amigos que acreditavam fielmente assim, na ação do Espírito Santo, em dons, em profecia, mas devido às não autênticas manifestações do Espírito Santo, essa pessoa hoje não acredita em mais nada disso, né? Diz assim, cara, para mim isso não existe. Para mim isso não existe. Então toma cuidado com isso, porque o que Paulo está falando? Olhe para todas as profecias, porém, né, seja inteligente nisso que ele está falando, lá, ó, mas ponham à prova. Quando as pessoas vêm para mim assim me entregar algum tipo de profecia, Pipe, eis que vos digo. Né? E, oh, glória, e reteté, reteté, eis que vos digo. Você vai ter um ministério bem sucedido. Amém. Amém. Tamo aí. Né? Agora, tem coisas absurdas, né? No cara fala assim, Pipe, você vai ser regente de um coral lá na Assembleia de Deus. Como falaram para o Wellington uma vez. Cadê o Wellington? Cadê a Fernanda? Cadê o Valdinei e a Bruna? Quer apostar que a hora que acabar esse culto aqui vai estar todo mundo acordado? Vai ficar a madrugada inteira acordado? Hoje não. Hoje eu vou amarrar tudo na cama. Por que nós estamos falando disso? Porque mais do que nunca nós estamos vivendo num tempo de muito perigo. De muito perigo. Abram para mim, comigo lá em 1 Timóteo 4, 1. Eu sei que vocês estão cansados, mas deixa eu terminar isso aqui. O Diego falou que por ele prega 2 horas, né, Diego? Amém. Isso aí. 4:1 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E lá em 2 Timóteo 3, 1 a 8, olha aqui, isso aqui é um alerta para mim e para você. Paulo dizendo: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, sem amor pela família, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Jannes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso deles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias. Quando a gente olha para a realidade do que está acontecendo no mundo de forma geral hoje, né, isso aqui é uma realidade latente, está aí, visível. Você vê isso acontecendo o tempo todo no mundo, para todos os lados. Isso está acontecendo. Vamos falar lá em, olhar lá em Efésios 5,18 novamente. Coisa boa. O duro que vão ser esse acampamento, os caras vão ficar tão traumatizados de ler a Bíblia que vão não querer ler mais depois. Né? Efésios 5,18, desculpa, diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. O que que vinho faz? Leva o quê? À libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Sejam cheios do Espírito Santo. Outras versões dizem o quê? Leva a desgraça? Outros falam o quê? Outra versão aí. Oi? Leva a dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. 1 João 2, estou quase acabando, tá, gente? 1 João 2, um a 6, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a propiciação para os nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Mas, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, como é que você sabe se você está em Cristo ou não? Se você caminha igual a Cristo. Como é que você sabe se você está nele? Caminhando nele? Se você anda igual a Cristo, se a tua postura diária é como Cristo, se a tua conduta, onde você estiver, dentro do teu casamento, fora do teu casamento, no teu trabalho, fora do teu trabalho, na rua, nas faculdades, como é que é esse negócio? Ou a gente é crente de domingo das 6 horas da tarde até as 9 horas, 10 horas da noite, e depois do resto da semana a gente não é mais. A gente não caminha como ele caminhou. Bill Bright, ele fala uma frase interessante, ele fala assim: aqueles que querem transformar o mundo devem ser capazes de transformar-se a si mesmo. Vou repetir. Aqueles que querem transformar o mundo devem ser capazes de transformar-se a si mesmo. Porque às vezes a gente fala de mudar o mundo e a gente não consegue mudar nem a nós mesmos, né? No meu tempo de movimento punk era interessante, porque eu via os punks assim querendo mudar o mundo, né, em nome do anarquismo, né? Mas eu olhava para a vida dos caras assim, eu tinha uma dó dos caras, eu pensava assim: meu, esses caras não conseguem mudar nem a vida deles. Como é que eles podem ser capazes de mudar o mundo? Só a fé cristã tem o poder de mudar o mundo, por meio de mim, por meio de você. Ok? Compreendido? Entendido? O que você aprende nessa noite, então? Vem sobre você uma tentação que é mais forte do que você? Vem ou não vem? Não. Se você peca, então isso significa o quê? É uma escolha tua. Deus tem alguma coisa a ver com isso? Deus te deu escape para isso ou não deu? Deu, não deu? Né? Portanto, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Ou não somos? Somos, né? Amém? Toma cuidado para não apagar o Espírito Santo que vive em você. Tome cuidado para não extinguir o Espírito Santo que está em você, porque isso é capaz de acontecer se eu e você continuarmos abraçando as coisas da carne. Cuidado, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar. Deus, que a tua palavra permaneça em cada coração aqui, Deus, no meu coração e em cada coração. Eu quero te agradecer, Deus, pelo dia de hoje, pela tua palavra, te agradecer pela noite que nós teremos também. Que o Senhor nos dê uma noite de descanso mesmo, Pai. Que a gente possa descansar, Deus, recuperar nossas energias, nossas forças para o dia de amanhã, para vivermos um dia intenso para a glória do teu nome. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Seguinte, então. Nossa, é 10 horas agora?